batendo 3 mil. Sente, tá com o mesmo antigás, vai 3, 2, 6. Afirmo, ok, sente. Comandou, volta 3192, informação, Oscar. 3192, controles, desça aí, mantenha nível de voo 060, voa direto do Duna. 060, direto do Duna, 3192. 4.000 metros, 2.000, da chave. Meter 2.000, tá visual com a aeronave informada? Pista no zero. Ali mantém 4.900. Desce para 2.000, livre LS, com altímetro 1.014, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado, livre LS, descendo para 2.063, 2.000. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, controle. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, sobre manter nível de voo autorizado. Ok, submantenha 080, Papa Romeo, Mike Eco, Juliette. Papa Romeo, Mike Eco, Juliette, submantenha nível de voo 080, confirme. Autorizado afastamento direto no lençóis, Papa Romeo, Mike Eco, Juliette. Controle, papá, Mike, né, Chamel? Mike, Juliette, Romeo. Tá levando o Nordeste de Amaralina, vai ingressar na linha do litoral sul para regresso, mantendo 500 pés. Gente, regressando pelo litoral, aguarde transferência, Papa Romeu, Papa Papa Mike Juliette Romeu. Aguardar para transferência, Romeu. Frequência livre, Guardião 07. Controle, Salvador, Papa Papa Mike Eco Delta, boa tarde. Ainda decolagem para Manati, Mike Eco Delta, confirme se afasta direto. Afirmativo. Direto, ascensão 1 no meu pé e chame nivelado. Mike Eco Delta. Delta, chamará nivelado. Mike Eco Delta atinge bater mil pés. Gente, reporte ligando a zona de controle. Mike Eco Delta. Delta, reportará. Sem condições, que assim que é autorizado, iniciar a decolagem. Trip 5490, decola 237. Chama agora o controle em 120.8. Controle 1208, grau. Torre Oxenair 6326, 2006. Tem Oxenair 6326, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6326. Ponto 25, agiliza nas manobras. Beleza, na pista sim. Vou mandar te falar. Ponto 25 autorizado decolagem zona 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 3 nós. Está iniciado, 25. O Delta controle, voo e mare, reporte para descida, vigilância passando coral. Adicionei 6326, aguarde pista livre. Aguardando pista livre 6326. Chama centro Recife em 125 decimal 1. 125, voo na 333. 6326, autorizado decolar. Pouso 90, vento 100 graus, China 39. Livre pouso, China 6326. O rádio agora, senhor. Confirme. Como é que recebe a informação agora do Roberto Cubilete para a cheque rádio? A cheque rádio, alto e claro. Eno 20.8. 08, obrigado. Rádio Jet Romeu, chame a torre 118, decimal 612. Ono 08, decimal 612, grato, senhor. Bom final de semana. Controle de Salvador, Condor 25, decolado, sua escuta. Condor 25, controle. Submanter nível de voo 360, direto Leda. Direto Leda, Condor 25, agradece. Controle Salvador, é o Ono 333. Ono 333, negativo Recife em 251. Chame frequência 133, decimal 25. Confirma a secundária? 133, decimal 25. Ono 3325, Ono 3332. TAM 3192, reautorizado 2000-10 no 4, voando Duna. 2014, controle, Guardião 07. Guardião 07. Agora com 4 a bordo, intenção pouso, só que arremetida no heliponto do CAP e em seguida Salvador, arremetendo para Salvador. Guardião 07, direto CAP, reporte ao regresso da localidade com destino ao litoral, ok? O Guardião 07. Afirmativo, arremetendo com proa do litoral, na sua escuta, o Guardião 07. Trip 5490, controle a razão de subida empregada. Trip 5490, razão de subida empregada. Ok, razão de subida empregada agora, 1000 pés de razão, por 5 minutos. Delta desse mantenha 050. Delta Serra Alfa, 150 pontos de pé. Passa 8 quilos de volume. Papá Romeu, Mike Eco, Juliette. Tráfego 12 horas, passando 055 em subida para 085, é um Sêneca rumo noroeste. 12 horas a 7 mil. Forte nivelado 080. Papatango, Whisky Kilo Zulu, confirme, 07.800 pés. 600, gente, então Papa Romeo, Mike Eco, Juliette. Retifico a altitude da aeronave informada anteriormente. A aeronave passa 7.800 para nível de voo 085. Olho, 6141, após piloto autorizado a descida. O Xané 1041 tem condição de voar Duna? Está presente, voa Duna, 6141. Desce para 2000 voando Duna. 2000 voando Duna, 6141. TAM 3192, controle. Só pegar. Retoração, sequenciamento, esquerda para o 030, limite ao localizador. 030, limite ao lock, 3192. Controle agora em 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709-3192. Estimativo, Delta Serra Alfa, ali mantém. A escuta, seu. Alfa Tango Tango, desse mantenha 3000, vetoração, esquerda pro 030, limite ao localizador. para 3000, pro 030, limitado pelo logo. Tranquilo, para você. Segue esse tráfego Airbus 320, posição 10 horas, 6 milhas, rumo noroeste, aeronave sob vetoração. Está com o mesmo à vista, senhor. 0 graus, 1 a 3, 9. Total. Verificação do seu equipamento transponder, o esquilo jogo. Dois que usou o informe estimado de pouso em Lençóis. 192 controle, mantenha a proa chama estabilizado no lock. É, vai interceptando agora. Chama estabilizado, 3192. Número 2 na aproximação, aeronave que o precede, uma milha de duna. Vamos lá. Reduza para a velocidade de aproximação. 390. Vai atingir os 50, já deve estar de novo. A gente mantém a 050. Vai manter. Papa Alfa Tango Tango, reassuma navegação, voo e Duno. Apresente, voo pro de Duno. É, o 141 passou o Duno, está no localizador. Confere, 3 milhas do externo, completa LS, torre em 118, decimal 612, é o Xaner, 6141. 118,6, obrigado pela colaboração. Leste Tango Zulu, desça para 4000, altimetro 10, 14. Para 4000, 1014, Leste Tango Zulu. Papá Romeu, Mike Eco, Juliette, informe estimado de pouso. Achado travado, 6142. Papa Romeu Delta Sierra Alfa, decola das 4000, chama agora o controle, 120.8. 120.8, boa. 07. Mantenha-se em condições visuais na linha do litoral e chame a torre 118, decimal 612, guardião 07. 118.607. 830, copiado. Controle, Papa Romeo Delta Sierra Alfa. Ciclo dono zero, acionado 5115, mantendo o mestre de forte. Visual, chame para informação de voo e alerta o centro na frequência 126 decimal 80, corrigindo. Chame o centro na frequência 126 decimal 0. Siga guardião 07. S, torre 118.612. 118.6, 3 ou 9. Gente, reporte para o Itapuã, guardião 07. Gente, reporte Itapuã. 6142 do Xaner, baixou e travou. Gente, o Xaner 6141, livre pouso na 10, vento 100 graus, 139. Livre pouso, pista no 0, 6141. Passando 060, já atingiram 50 o quilo delta. 20 quilo delta, mantenha 050. 50 delta. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette. Mantenha 080, informa o tráfego 11 horas, 8 milhas, mantendo 085 visual. Informe se permanece visual com a aeronave. Linha 080 e aguarde a transferência. Mutango DS-2000, redução para aproximação, aeronave Airbus 320, 12 horas e 5 milhas. Paga, paga. Juliette Tango Zulu, controle, desce e mantém 2000. Para 2000, Tango Zulu. Papa Romeu, Mike Eco, Juliette, controle. Se há condições de subir para nível de voo 100. Ok, submantém o 00, reporte nivelado, Mike Eco Juliette. Tango passou posição Duna, completa LS, torre 118-612. 118-612, aqui é um bom serviço. Leste Tango Zulu, livre LS. Leste autorizado LS, Leste Tango Zulu. Bruno no solo 49, libere direita, solo 121, décima 1. Espera, direita, 121. 4 no altimetro. 2014 quilo, Delta. Posição proposta. Pode, Tango. Torre, autoriza o Guardião 07 a retaguarda do TAM sem interferência? Negativo, Guardião 07. Aguarde. A gente possível irá autorizar a aproximação do senhor. Afirmativo. 125, Livra 170, chama Recife em 125, decimal 1. 251, vai chamar Recife, Condor 25. Ativo do 3192, o vento é de 110 graus, com a 39. Verdade, Sete, confirme a última procedência. Ondina. Gente. Recife, em 125, decimal 1, boa viagem. Chamando o Santa Cecília 251, grato, uma boa tarde, está na presa. Vitor Kilo Delta, controle, redução 1509. 1509, Delta. Salvador, boa tarde, papapá, Terra Kilo India, controle, assina identificação, chegada a mar e vê se mantém a 050. Queita livre. Autoriza a voar direto ITAP? Direto ITAP, está livre. Fiquei de 5490, controle. Está escuta você, controle. Fiquei de 5490, estamos observando a aeronave nivelada, 11.700 pés, confirme. Ela estava acelerando, agora ela está subindo novamente. Ah, ok, gente. Papá Romeu, Mike Eco, Juliette, controle. 57 milhas noroeste de Salvador, submantém nível 100. Chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, boa viagem. Estabilizado, Juliette, Zulu. Juliette, Zulu, Duna, torre 118, 612. Dona 118-612, Tango Zulu. Só para Tango Juliette, Tango Zulu, está estabilizado em LS na sua escuta. Tango Juliette, Tango Zulu. Continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Número 2 na aproximação. É, Tango Zulu. Gate 5490, Livra 120 em subida para o 290, chame centro Recife em 126 decimal 85. Recife 126 85, informa que o nível final autorizado foi o 200. Isso, passa 120 para o 200, chama centro Recife em 126 decimal 85. 12685, 35490. Linha 48, controle, boa tarde, aciona identificação, desce 060, direto ITAP. Terra, Kilo India. O autorizado 2.000 pés, 1.013 direto do Uno. 2.000 pés, 1.013 direto do Uno, tá? Guardião 07, informe a procedência antes de Ondina, por gentileza. Frequência livre. Michael, chame na papá para ingresso no 07. Tango, Juliette, Tango Zulu, autorizado pouso 910, vento 1-10 graus, 1-3, cheque trem. Trem baixado, livre pouso, Juliette, Tango Zulu. Log 1, quilo 10. Confirme. Localização, quilo delta. Vitor, quilo delta, Duna, completa LS, torre 118, meia dúzia, Vitor, quilo delta. 18, mercado, me boa tarde. Boa, cara. Salvador, muito boa tarde. O Papatango Vitor Kilo Delta no log, sessão modificar, prosseguir para o modo 7 visual. Papatango Vitor Kilo Delta, reporte no externo para cancelamento. Boa tarde, uma bomba de mecânico Bob Gillette, cruzou alto, ponto para a Delta. Essa ponta. Bom, meu Charlie Fox Gillette, mantém ponto para a guarda. Mantém ponto para a guarda. Bom, Gillette, Tango Zulu no solo 57. Libera direita, solo 121, décima 1. Curva esquerda, cruzada base pela direita, reporte no final da nossa. Tração. Alfa, mantém ponto e aguarde. Romeu Charlie Fox Juliette, autorizado a linha e decolar a partir da interseção Delta. O vento é 1-10 graus, 1-2 nós. A linha decola a partir da Delta, 1-0, 0-7. Para final baixado, checado, quilo delta. Visual contrário, autorizado pouso 997, vento 1-10 graus, 1-2 nós. Vitor, quilo delta. Autorizado, delta. Tranquilo, Log Delta, após o pouso, prossegue para que parte? Prangada Baeté. Gente. Log Delta, fazer um pouso mais longo para deixar a Papa livre. Charlie, Foxtrot, Juliet, decolado 00, time agora o controle, ano 20, decima 8. 208, grato. Controle, boa tarde, Papa Romeo, Charlie, Fox, Juliet. Romeo Charlie Foxtrot Juliette, autorizada ascensão a nível de voo 095, confirme radial distância para o destino. É 030 e estima o pouso lá em da presente mais 3 horas, possível proa direta. Chama aqui a autorizada ingresso no 7, repartilhada e pronto, cabeceiro no 7. Romeu, Charlie Fox, sua Juliette, qual foi a rota preenchida no seu plano de voo, por gentileza? 095, direto. Charlie Fox, sua Juliette, qual foi a rota preenchida no seu plano de voo para o voo com destino a Mossoró? Direto Juazeiro, direto Mossoró, o Charlie Fox Juliette, 095. DCT Juazeiro, ok, ciente. Autorizado afastamento direto Juazeiro do Norte, meu sub mantém a 095, condições visuais, Charlie Fox Juliette. 095, direto Juazeiro, mantendo as condições do Charlie Fox Juliette. O 648 desce para 3000, altímetro 1013, redução 1809, nós. Segue tráfego 12 horas, 10 milhas. Livre LS, chão estabilizado. Voo número 48. 3.013, redução 199, voo no Via 48. Serra Quilo Índia, livre LS. Sempre vai interceptado em mais 10 segundos. Mantenha a escuta do controle e aguarde transferência para o centro. Delta Serra Alfa. ILS, Serra Quilo Índia. Serra Quilo Índia, chame torre na frequência 118.6. 118.6, uma boa. Voador, boa tarde, papá, papá, Serra Quilo Índia, fui ILS na sua escola. Controleu, Charlie Fox Juliette. Fui, aliás. Sente, continua a aproximação, aguardando a preservação para pouso. Serra Quilo Índia. Serra Quilo Índia. Tango Vitor, Charlie Hotel, Sibiracional, Chame Taxi. Nós estamos voando com proa direta, Juazeiro. Eu estou solicitando, se possível, voar com proa de... do destino, que é 10 graus à direita, o Charlie Fox Juliette. Aguarde coordenação, Charlie Fox Trot Juliette. Poste no final do ano 7. Certo, reportará a base, obrigado. Windy Mike Alpha, livre decolagem da ano 7, vento 090 graus, 139. Gol 1648, desça para 2000 pés, ajuste 90013, autorizado final do procedimento LS.